改成你说的话说的不怎么样。 哎。 se é o que hoje está autorizado, a linha areia com a pista 17, vento 1110 graus, 10 nós. Eu vou falar dos dois, chame o centro, 309 com você. Da presente, estamos em controle. 120, decimal 8, meu irmão. 120, decimal 8, bom dia. Freio Salvador, bom dia. Papá Romeu, Serra Rociosa, tá por hoje por aqui, não sei. Papá Romeu, Serra Rociosa, que é o número 3, Coelho Forte, reporte 206, Flávio. Coelho Forte, o número 3, Serra Rociosa. Cego França, acione o código 0165. Estacionado, 0165, Cego França. Cego França, identifique. Como que recebemos 0145, pode colocar. Pode manter o acionado a esse código ou contrário? Acho que mantém 0145 e como também que não recebemos a identificação do transporte. Vai manter o 0145, já é o seu. contato de resistência nessa rota de conhecimento desse controle. Chama Center Equipe Frequência 128.8 até 926.0. O Fiosco informa que recebemos agora 0165. Estacionado 0165, mas a gente está com problema de transponder, certo? A leitura estava 0145. Recebemos, recebemos 0145. Sucesso, me escuta. Vamos manter esse texto, eu vou. Positivo, após aí. Guarda, 10 minutos, até a volta. Deixa eu falar me afastando do seu texto, eu vou. Reporte 20 milhas fora, saia do fósforo. 3, se identifique, deixa eu ver, chegar da ponta, nível de voo 050. Autorizado, alinhar e decolar pistão na zero, vento no 2, 0 graus e na 0 nós. Autorizado, alinhar e decolar, a pistão no zero, 7317. Sétimo, identifique PST, essa via chegada a bom, para 4 do Pés, hoje do altímetro 909. Oeste para frente. Reporte vertical rotatória, visual com campo. Mandar a vertical rotatória, visual com campo, Serra Rocheosa. Recuperando, mantém a sua velha de voo visual, reporte de leve descida. Mantém a sua velha de voo visual, ingresso corredores, reporte através de Vera Cruz. Um quadro sem altitude, corredores, reporte 20 milhas para Salvador, é preocupação. Mantém a linha do litoral, reporte vertical de Morro de São Paulo. Sinal da 17, reposta na curta. Ajuste a 019. Ajuste a 019, está autorizado o sinal 17, reportará na curta, Serra Rocheosa. Ajuste a 323, sala 07, libera direitinho, sala 1, 12, 19. Sala direita, 1, 19, chama. tráfego em posição de 3 horas, 14 milhas, rumo nordeste, passando 065 para o 075, Alfa Sierra 50. Xenemetriz, 1-2, autorizado, decolagem, pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 0-8 nós. Decolagem. 1-7-1, deixa para 2 mil pés esse dia, projeto final do procedimento ILS-X-1, informação estabilizada. 2 mil, ILS-X-1, somar a estrada, 2-1-7-1. É 312, decolada 09, chama o controle, 10, deixa o maluco. 208, pode ir. É 309. Controle Salvador, bom dia, Xenemia 2, 1, é 312. Xenemia 312, contato radar na decolagem, subavia saiu da PUCA, transição alfa romeno forte, no Rio 350. Da PUCA 35062, é 312. Sistema 7, 0 0 Papa Romeo, Sierra Oceano, Santa Cruz, por aqui. Precisa. A sua transmissão, a sua transmissão, está com forte sentido, está com frequência. Gente, nós recebemos o item dessa parte da frequência, confirma a intensidade. Agora já parou. 1, 2, 3, 0, desculpa. Desculpa, confirma. Confirma, recebe o chefe na frequência? Não, nesse momento não. Estamos fazendo nesse pessoal ocupado. 1, 2, 3, 0, recebeu em algum momento o chefe na frequência? Eu chamo o turista de Atlanta, M8, decimal 95. 295, 3171. Eu chamei a 63, 62, na escuta. Consiga. O final recebeu o chiado na frequência? Não. Não ouviu nada aqui, não. Desculpa. Então fui eu mesmo aqui no... até o 1891, mas também já parou. Gente, 1891, dessa via para 2010, o lixo do altímetro. 1019, projeto final do procedimento da recepção e forma estabilizada. Positivo, deixar para 2010, muito obrigado, senhor. Gente, FFP, mantenha a linha do litoral, é forte Caru. Contato radar na decolagem, subavia, pegada, uma transição elétrica, nos